Vai que vai. Jovem da quebra, potencialmente encrencado. Eu mando a rima, vai chegando o recado. Na verdade, os tempos mudaram. Sobre o rap até os tiozinhos falam. Sabotagem está com dia no paraíso. Cada dia o seu rap está mais vivo. Nas esquinas os loucos tão unidos, rimando sobre poder e prejuízo. Forja o rap no fogo de Gengis Khan. Vagabundo usa calça de moletom. Falsifix da Pierre Cardin. Começo a rimar de noite, só paro de manhã. O velho índio me incluiu nesse jogo. Avô Rai, os ensinamentos de meu pai. Eu vou que vou, você também vai. Salve, salve, fita braba na paz. Ampla os horizontes à sua frente. Recarregue e engatilhe a sua mente. Ampla os horizontes à sua frente. Recarregue e engatilhe, a chapa tá quente. Ampla os horizontes à sua frente. Recarregue e engatilhe a sua mente. Ampla os horizontes à sua frente. Recarregue e engatilhe, a chapa tá quente. Dois caras nas sinucas, é viagem na cadeira verde. De repente o sangue espirra na parede. Ambulância vem, doidão hospitalizado. Babilônia, o caldo entornou, foi do meu lado. Dono do boteco está assustado. E ele vai mandando seu recado. Se vocês não têm problemas, liguem para os policiais. Pode ser que eles cheguem tarde demais. Desaforo não se leva pra casa, rapaz. Lendas noturnas, 10 verões atrás. O tempo como areia na ampulheta, ele passa. Você reflete a pedrada na vidraça. Salve Snoop e os moleque lá da Zaca. Tá ligado? O rap te procura, ele acha. Raciocínio louco após uma larica. Rebobine, ouça o som, essa é a fita. Todos atrás, somente das pepita. Ampla os horizontes à sua frente. Recarregue e engatilhe a sua mente. Ampla os horizontes à sua frente. Recarregue e engatilhe, a chapa tá quente. Ampla os horizontes à sua frente. Recarregue e engatilhe a sua mente. Ampla os horizontes à sua frente. Recarregue e engatilhe, a chapa tá quente.